Ouça agora aqui no Canal 2 Bate-Papo Musical. A seguir, não perca mais uma edição de Anos 60. Está entrando no ar Bate-Papo Musical. Produção e apresentação, Marcos Rangel. Olá, amigos, de volta essa semana com mais um Bate-Papo Musical. E já de antemão pedindo perdão pela voz da Taquara Rachada, que tá brava, mas isso faz parte, né? E não é por isso que a gente vai aqui deixar de cumprir a nossa missão, a nossa tarefa de todas as semanas estar aqui apresentando para você um pouquinho da história da música popular brasileira, um pouquinho dessas lembranças da música popular brasileira. E agora eu conto com você na próxima hora para ficarmos juntos, curtindo, relaxando, relembrando esses bons momentos. E você, que já passou aí dos 40, 50, com certeza vai relembrar de muita coisa, aquilo que você já não ouve mais por aí. E os mais novos, com certeza, vão de conhecer algumas coisas, aquelas coisas que não tem oportunidade de conhecer na mídia, nas rádios convencionais, nas rádios comerciais. Lembrando que a sua participação comigo é pelo papo@arquivossonoros.com, arquivos sonoros com dois S. Você pode mandar um vídeo musical para fazer de viva voz, basta mandar um arquivo anexo ao seu e-mail. Pode fazer sugestões, críticas, comentários. Lembrando também que o nosso especial do mês, agora deste mês, de fevereiro, estaremos atendendo a Rita de Cássia Mendes com os Titulares do Ritmo. Sempre o último programa do mês. E você pode também usar esse mesmo e-mail para fazer sua sugestão. Abrindo então agora a parte musical do programa de hoje, vamos relembrar Carlos Galhardo com Fascinação. E Fascinação é interessante, essa gravação do Galhardo, que conhecemos mais para cá, a gravação da Elis Regina, que tem a primeira parte da música, só. A do Galhardo é mais completa e tem inclusive a parte declamada que vocês vão observar. A composição, na verdade, é uma versão de Armando Lousada. Nossas bocas se uniam então, e os campos sorrindo viviam, e nos vendo as flores se abriam. Mas um destino mau certo dia chegou, e sem o teu meu coração secou. Do que foi, minhas ilusões o destino levou. nada mais existe desde que partiste, e em meu coração só saudade ficou. Vivo compassado a sonhar, tenho te ainda em meu coração, mas tudo promessas, quimeras, mentiras da tua fascinação. Ouvimos com o Carlos Galhardo Fascinação, relembrando esse momento do Carlos Galhardo. Linda gravação com a versão completa da música, com poesia, com trecho declamado, e a versão completa de Armando Lousada. Agora vamos atender ao Leniro Alves. Leniro voltou a participar com a gente. Leniro também fez o quadro com a gente, que é um toque de letra, por muito tempo, né? Grande Leniro, abração para você, meu camarada. E o Leniro pediu para ouvir, então, dessa vez, com os incríveis Capim Gordura. A composição é de Laércio de Freitas. Aí, para todos os escutantes da emissora de rádio estação, aí vai o Capim Gordura. O verde da minha rosa em pé da gosto ver. É pura mansidão, vai de lá da porta da minha tapera até lá pra perto das bandas do Ribeirão. E não é que é bom. O verde da minha roça em pé da gosto ver. É pura mansidão, vai de lá da porta da minha tapera até e lá pra perto das bandas do Ribeirão. Mas tem um tar de capim gorduro lá, que é danado de ruim, praga pra crescer. Eu nunca vi assim. E nesse tar de capim gorduro lá, tem pra mil réis, cada torcerão tem pra mais de 10. O verde da minha roça até dá gosto ver. É pura mansidão, vai de lá da porta da minha tapera até lá pra perto das bandas do Ribeirão. Não é que é bom. O verde da minha roça em pé da gosto ver. É pura mansidão, vai de lá da porta da minha tapera até lá pra perto das bandas do Ribeirão. Mas tem um tar de capim gorduro lá, que é danado de muito praga pra crescer. Eu nunca vi assim. E nesse tar de capim gorduro lá, tem fria pra me dez, cada torcerão tem pra mais de 10. Puxa essa bola, Zé! Olá! De capim gorduro, oi lá, que é danado de ruim, praga pra crescer. Eu nunca vi assim. E nesse tar de capim gorduro, oi lá, tem fria pra me rei, cada torcerão tem pra mais de 10. Mas tem um tar de capim gorduro, oi lá, que é danado de ruim, praga pra crescer. eu nunca vi assim. E nesse tarde capim gordurosa, tem fria pra me ver, cada doceirão. Tem pra mais de 10. Oi, produção! Essa peca é lá em cima. Ai, ai, ai, ai, ai. Ô, repercussão! De Laércio de Freitas, os incríveis cantaram Capim Gordura, atendendo ao pedido do Leniro Alves. Olá, meu amigo Marcos Angel e todos os ouvintes do programa Bate-Papo Musical. Sou Oswaldo Bittencourt, aqui da Rádio Grande Amor. E hoje estou aqui para fazer o meu pedido musical de Viva a Voz, Marcos, como você sempre fala. Quero pedir para ouvir aqui no seu programa Viagem com a Marisa, tá bom? Viagem com a Marisa. Eu quero mandar essa música aqui para todos os amigos da Rádio Grande Amor, em primeiro lugar, que estão ouvindo o seu programa, e para os amigos da WM Digital e também para os nossos amigos da Rádio Dos Vox. Ok, Marcos? Grande abraço para você e sucesso! Oh, tristeza, me desculpe, tô de malas prontas. Hoje a poesia veio ao meu encontro. Já raiou o dia, vamos viajar. Vamos indo de carona na garupa leve do vento macio que vem caminhando desde muito longe, lá do fim do mar. Vamos visitar a estrela da manhã raiada, que pensei perdida pela madrugada, mas que vai escondida querendo brincar. Senta nessa nuvem clara, minha poesia anda, se prepara. Traz uma cantiga, vamos espalhando música no ar. Olha quantas aves brancas, minha poesia, dançam nossa valsa pelo céu que o dia fez todo bordado de raios de sol. Poesia, me ajude, vou colher avencas, lírios, rosas, dálias, pelos campos verdes que você batiza de jardins do céu. Mas pode ficar tranquila, minha poesia, pois nós voltaremos numa estrela guia, num clarão de lua, quando serenar. Ou talvez, até quem sabe, nós só voltaremos no cavalo baio, no alazão da noite, cujo nome é raio, raio de lua. Ouvimos com a Marisa Gata Mansa, Viagem, de Paulo César Pinheiro e João de Aquino. E essa letra é interessante, que é uma letra de poesia lindíssima. E o Paulo César Pinheiro compôs com 15 anos de idade, né, para ver a genialidade do camarada. Quando o cara é gênio mesmo. E foi a primeira composição do Paulo César Pinheiro. E foi atendendo também ao pedido do Oswaldo, da Rádio Grande Amor. É meu chefe, meu patrão lá. É pedido de patrão, a gente tem que atender, né? Oswaldo, brincadeira, legal ter você participando com a gente aqui. E volte a participar sempre com a gente, ok? Oi, Marcos, estou eu aqui de volta. Muita alegria nesse bate-papo musical. Esse programa seu está cada vez melhor. Muito lindo. E eu estou aqui para fazer uma sugestão, fazer dois pedidos, né? A minha sugestão é que você faça também um especial com o Sidney Marzullo. Nosso Sidney Marzullo, né? XGA também é o que é nosso. E os meus pedidos, eu gostaria de ouvir com a Elisete Cardoso, Luciana, que é uma música linda que eu gosto muito. E gostaria de ouvir com o Quarteto em Si, MPB4, Falando de Amor. Como a flor, Luciana, olhos que vivem sorrindo, riso tão lindo, canção de paz. Olha que o amor, Luciana, é como a flor que não dura demais, é embriagador, mas também traz muita dor, Luciana. Olha que o amor, Luciana, é como a flor que não dura demais. É embriagador, mas também traz muita dor, Luciana. Se eu pudesse por um dia esse amor, essa alegria, eu te juro, te daria. Se pudesse esse amor todo dia. Chega perto, vem sem medo, chega mais meu coração, vem ouvir. Minha alma segue a Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Elisete Cardoso, Luciana. De Tom Jobim e Vinícius de Moraes. E na sequência ouvimos Falando de Amor com o Quarteto AC e MPB4, música do Tom Jobim, atendendo a Magda. Magda com pedido duplo hoje. Legal, Magda. Participe sempre com a gente. Magda voltando ativa aí, né? Maravilha. Lembrando que sua participação comigo é pelo papo @arquivossonoros.com, arquivos sonoros com dois S's. E você pode fazer esse pedido musical, pode fazer como fez a Magda, de viva voz esse pedido musical, ou fazer sugestões, críticas, comentários ao programa. Lembrando também que você pode fazer sua sugestão para o especial do mês. Lembrando ainda que esse mês, em fevereiro, o especial do mês é atendendo a Rita de Cássia Mendes com Os Titulares do Ritmo. Carminha Mascarinhas, que nos deixou coisa de uns 15 dias aproximadamente. Ela teve sua fase áurea, digamos assim, década de 50 até 60. Vamos ouvir então, de 1961, a composição do Paulinho Nogueira, Samba no Céu, na voz de Carminha Mascarinhas. Acabei, mas meu samba não morreu comigo. Meu samba, gente pobre, gente rica, cai no samba de cuica. Meu samba não morreu, não. Meu samba não morreu. A saudade é cruel, ai, ai. Samba é feito de amor, ai, ai. Com licença, meu senhor, vou fazer samba no céu. Harpa de anjo é violão, ai, ai. O pistão é Gabriel, ai, ai. A saudade é inspiração para fazer samba no céu. Na voz de Carminha Mascarinhas, ouvimos Samba no Céu, de Paulinho Nogueira. Então, essa foi nossa homenagem póstuma a Carminha Mascarinhas, que, voz bonita, tinha muita coisa, gravou muita coisa bonita, e que morreu, assim, tanto na obscuridade, né? Infelizmente, é esse o tratamento que damos aos nossos artistas, aos nossos... aqueles que contribuíram tanto para a nossa história, seja ela... política, seja ela cultural, artística, mas esquecemos nossa memória muito fraca. E a Carminha Mascarenhas morreu no retiro dos artistas. Então é lamentável, né, chegar a esse ponto. Na sequência, vamos ouvir Ney Mato Grosso, Viajante, de Jorge Maltner. Pela tua casa, pássaro sem asa, rei da covardia. E se guardo tanto essas emoções nessa caldeira fria, é que arde o medo onde o amor ardia. Mansidão no peito, trazem o respeito que eu queria tanto derrubar de vez, pra ser seu talvez, pra ser seu talvez. Mas o viajante é talvez covarde, ou talvez seja tarde pra gritar que arde no maior ardor. A paixão contida, retraída e nua, correndo na sala ao te ver deitada, ao te ver calada, ao te ver cansada, ao te ver no ar, talvez esperando desse viajante algo que ele espera também receber, e quebrar as cercas com que insistimos em nos defender. Eu me sinto tolo como um viajante pela tua casa, pássaro sem asa, rei da covardia. E se guardo tanto essas emoções nessa caldeira fria, é que arde o medo onde o amor ardia. Mansidão no peito, trazem o respeito que eu queria tanto derrubar de vez, pra ser seu talvez, pra ser seu talvez, pra ser seu talvez, pra ser seu. Ouvimos com Ney Mato Grosso, Viajante, do Jorge Maltner. Lembrando que a sua participação comigo é pelo papo@arquivossonoros.com, arquivos sonoros com dois S. E você pode fazer seus pedidos musicais, fazer críticas, comentários, sugestões ao programa, usando esse espaço, papo@arquivossonoros.com. Djavan Infinito, composição Djavan. Thank you. consigo ver nada além do que eu digo, nada sei. Compreender o amor não é de hoje, já vai longe e nem sinal. Hoje estou longe, preso a você, livre na prisão, sem castigo, faz chorar, distraído. Djavan cantou dele Infinito. Djavan, bossa do Djavan, muito gostosa, né? Djavan tem assim, um estilo, uma característica muito própria, assim. Muito, muito legal. Djavan, grande compositor, grande cantor. Na sequência, vamos ouvir com Dori Caymmi, de Dori Caymmi e Nelson Motta, Minha Doce Namorada. Mas quem sou eu, só sei de você. Eu só sei dessas ruas de sol, clareando teu rosto em riso. Quero você mais que tudo que eu possa querer. Eu só quero saber que você está vindo, está perto, amiga, hoje, amanhã, nessas ruas sem tempo, nas claras manhãs, no verão que eu sonhei. Sempre, mas seja onde for, seja tempo de riso ou de dor, ao teu lado será. Seja tempo de riso ou de dor, ao teu lado será. Com um dia de sol. Dori Caymmi cantou de Dori Caymmi e Nelson Motta, Minha Doce Namorada. Belíssima interpretação do Dori. Aliás, Dori, o Danilo, a Nana, são grandes intérpretes. Na sequência, vamos ouvir com Os Cariocas, outro grande grupo vocal brasileiro, Zelão, composição Sérgio Ricardo. Zelão dizia sempre a sorrir que um pobre ajuda outro pobre até melhorar. Choveu, choveu, a chuva jogou seu barraco no chão, nem foi possível salvar violão. Que acompanhou morro abaixo a canção das coisas todas que a chuva levou, pedaços tristes do seu coração. Jogou seu barraco no chão, nem foi possível salvar violão, que acompanhou morro abaixo a canção das coisas todas que a chuva levou, pedaços tristes do seu coração. Todo morro entendeu quando o Zelão chorou. Zelão chorou. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. De Sérgio Ricardo, vimos com Os Cariocas, Zelão. Letra fantástica também dessa música, né? Muito bonita. E a interpretação dos Cariocas, que é sem comentário. Quarteto em Si, mais um grupo vocal feminino, vai cantar de Chico Buarque, Pedro Pedreiro. Pedro Pedreiro, pensando, esperando o tempo. Manhã parece, carece, espera também, para o bem de quem tem bem, de quem não tem bem. Pedro Pedreiro fica assim pensando, quase a gente vai ficando pra trás, esperando, esperando. Pensando, esperando. Ouvimos com o quarteto em si, do Chico Buarque, Pedro Pedreiro, essa letra muito verdadeira, muito bem feita. Tá, isso do Chico Buarque, dizer isso do Chico Buarque é brincadeira também, né? Na sequência, vamos ouvir com Os Mutantes, Balada do Louco. A composição é da Rita Lee e do Arnaldo Batista. Dizem que sou louco por pensar assim. Se eu sou muito louco por eu ser feliz, mais louco é quem me diz e não é feliz, não é feliz. Se eles são bonitos, sou Alain Delon. Se eles são famosos, sou Napoleão. Mais louco é quem me diz e não é feliz, não é feliz. Eu juro. Posso voar. Se eles rezam muito, eu já estou no céu. Mais louco é quem me diz e não é feliz, não é feliz. Eu juro que é. Ouvimos com Mutantes, de Arnaldo Batista e Rita Lee, Balada do Louco. Paulo Diniz vai lembrar pra gente, uma letra muito bonita também, José, do Paulo Diniz. E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você, você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta, e agora José. Está sem mulher, está sem carinho, está sem discurso, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo morfou, e agora José. Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio, e agora, com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta, quer morrer no mar, mas o mar secou, quer ir para Minas, Minas não há mais José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre. Você é duro, José, sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua pra se encostar. Sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José, José, para onde? Você marcha, José, José, para onde? Marcha, José, José, para onde? José, para onde? Para onde? E agora, José, José, para onde? E agora, José, para onde? E agora, José, José, para onde? E agora... Ouvimos com Paulo Diniz, José, do Paulo Diniz. Elis Regina, com mais uma bela interpretação, O Que Tinha de Ser. E de volta, Vinícius de Moraes e Tom Jobim. Porque foste na vida a última esperança. Encontrar-te me fez criança, porque já eras meu sem eu saber sequer, porque és o meu homem e eu tua mulher, porque tu me chegaste sem me dizer que vinhas, e tuas mãos foram minhas com calma. Porque foste em minha alma como um amanhecer, porque foste o que tinha de ser. Ouvimos com Elis Regina, com mais um banho de interpretação, O Que Tinha de Ser, do Tom Jobim e do Vinícius de Moraes. E agora, na reta final, vamos ouvir com Cleiton e Cledir, do Cledir Ramil, Paixão. Amo tu.